passado. Esquecer o passado, triste sem amor. Eu vou encontrar alguém pra me amar e me dar valor. Eu vou encontrar alguém pra me amar e me dar valor. Se as estrelas falassem. Ronaldo Estrada e Rafael, cama vazia pro Carlos Cortes, né? Filho do Jesus Cortes, aquela turma boa lá do Coronata, lá em Coromandel. O meu amigo Olinto, ele não perde o nosso programa lá na Rádio de Conceição do Araguaia. E ele outro dia, de vez em quando ele me dá o prazer de me telefonar, a gente dá umas pruseadas e tal. Ele é o homem que cuida do verde, né? O xerife verde lá de Conceição do Araguaia. E tem uma música que eu gravei que ele gosta muito. Eu ainda tive a felicidade de ter uma participação de uma cantora extraordinária, o avô do João, Cleiton Aguiar e Márcia Ferreira, Lua Branca. Lua, lua, lua branca, lua, lua amiga, lua de São Jorge. Sofreria assim. Lua, eu só gosto dela, eu só penso nela, ela vive em mim. Lua, lua, lua branca, lua, lua amiga, lua de São Jorge. Sonhar com ela e ela tão distante. Querer ser dono dela, ter seu beijo a todo instante. Ó lua, lua, se ela voltasse pra mim, sei que não sofreria assim. Lua, eu só gosto dela, eu só penso nela, ela vive em mim. Lua, lua minha, diz pra mim se pode. Lua, lua, lua branca, lua, lua amiga, lua de São Jorge. Leiton Aguiar e Márcia Ferreira, Lua Branca, pro José Newton, comunicador lá de Taiobeiras, nas Minas Gerais. Ele que não perde o nosso programa, está sempre ligadinho no programa que passa, na emissora que passa o nosso programa lá em... Ele trabalha numa rádio, mas escuta o nosso programa lá na Cidade FM 92,1. Zé Nilton, um abração para você, um abraço para os meus colegas da Cidade FM e toda a população de Taiobeiras, nas Minas Gerais. Hoje é o dia de Santo Reis, e nada melhor para homenagear Santo Reis do que trazer o Pena Branco e o grupo Viola de Nós, Cáliz Bento. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Bom demais também, né? Thank you. nasceu a vara, da vara nasceu a flor. Oi, ai, meu Deus, da vara nasceu a flor. Oi, ai. E da flor nasceu Maria, e da flor nasceu Maria, de Maria o Salvador. Oi, ai, meu Deus, de Maria o Salvador. Sucessos de Ouro, Canções que o Coração Não Esquece, Pena Branca e Grupo Viola de Nós, Calis Bento. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Eu sei que você é uma pessoa prevenida, precavida e que tá programando com antecedência os artistas para os eventos que você vai fazer neste ano 2014, né? E a RBM Música pode facilitar a sua vida, colocando o telefone 61 99 81 3601, 61 99 81 3601, à sua inteira disposição, para você levar para a sua festa a cantora Márcia Ferreira, o Edelson Moura, os Canarinhos do Brasil, Djalma e Nilcinho, Eliane Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99 81 3601, o e-mail é rbmmusica@gmail.com. Gente, eu recebi mais de 10 mil mensagens de Natal e do Ano Novo. É claro que não, é impossível, eu não dou conta de responder a todos, né? Mas eu quero mandar um grande beijo, agradecer a todas aquelas pessoas que se lembraram de mim, né? Eu respondi assim, no geral, até onde eu dei conta, eu respondi, né? Então, muito obrigado a vocês e para todos vocês, que até aqueles que tiveram vontade, mas não tiveram como de mandar uma mensagem, né? Eu desejo para vocês um 2014 de muita saúde, né? O resto a gente cuida, né? Deus dando saúde, o resto fica por nossa conta, né? Esses meninos estão conquistando o Brasil com seu talento, sua simpatia e seu enorme carisma. Eliane Samuel, aqui mora a gente. Se eu canto e bebo a noite inteira e amanheço cabeça toda, ninguém tem nada a ver, sou eu quem pago as minhas contas. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Que festa! Tudo bem, tô apertado, mas a carne tá queimando, batendo um violão e a cerveja tá rolando. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Demais. Quem canta apaixonado perde a noção do que faz. Enquanto você reclama da vida, eu vou fazendo festa. E que festa! Nossa tribo é do bem, para de pegar no pé. Você tá convidado, vem a hora que quiser. Quinta-feira, sexta-feira, até sem-feira a gente faz a festa. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Aqui mora gente, gente apaixonada, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada.

em 2014 chegue essa oportunidade, né? As coisas não acontecem na hora que a gente quer, não. Elas acontecem na hora que tem que acontecer, tá bom? Um abraço para todos os meus amigos aí do sul de Minas que curtem o programa pela Objetiva 1 FM, essa poderosa emissora da cidade de Paraguaçu. A sugestão do Beijá. Música nova de João Neto e Frederico, com a participação de Bruno e Marrone, chamam isso de traição. Parceiro, chamam isso de traição, rapaz. Quer saber por onde andei? Quer saber por que cheguei tão tarde? Por que ando tão distante assim? Tá na cara a verdade. Me entreguei às carícias e os beijos de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama. Já avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, fui buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição. Dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não peço que se dane o mundo. Chamam isso de traição. Dizem que sou culpado. Ninguém precisa procurar um outro alguém quando já é amado. Pra cantar com a gente, nossos parceiros Bruno e Marlon. As carícias e os beijos de outro alguém. No meu corpo trago o cheiro de outra cama. Te avisei, não me ouviu e não me compreendeu. A culpa é sua, foi buscar na rua o que não me deu. Chamam isso de traição. Dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. Chamam isso de traição. Dizem que sou culpado. Ninguém precisa procurar um outro alguém quando já é amado. Chamam isso de traição. Dizem que sou vagabundo, que tenho amante, sou bandido, que não presto, que se dane o mundo. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, apontou João Neto e Frederico e Bruno e Marrone, chamam isso de traição. Mas o Flavinho não divulga, não são só as grandes estrelas, não. Ele faz você ficar conhecido também. Ele é especialista em Minas Gerais, faz mais de 300 emissoras de rádio, né, numa região muito boa para show. E se você quiser contratar o trabalho do Flávio Bejar, é só ligar 61-9981-3601. No próximo bloco, Alain Aladim, Gabriel Rosa e Sérgio Reis. Você está ouvindo o programa Cleiton Maguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maguiar. A Maria Antônia Santos, lá de Guarapuava, no estado do Paraná, ela me mandou um e-mail em que ela diz que lá pelos anos 90... ela passou uma temporada em São Paulo, trabalhando em São Paulo, né? Ajeitou a vida, voltou pro seu Paraná, querido, e agora tá lá. Tá com um burro na sombra que nem o rabo não fica no sol, né? Cleiton, quando eu morava em São Paulo, tinha uma dupla que fazia muito sucesso. E infelizmente um deles nos deixou muito cedo, mas tem uma música que eles gravaram no início dos anos 90 que marcou a minha vida. Maria Antônia Santos Guarapuava pediu e eu programei. Na trilha sonora da minha vida, Alain Aladim, o destino nos separou. Deus, quando

a emissora do Val transmite o programa Cleiton Aguiar ao meio-dia, né, Val? Um abração para você, muito obrigado, tá hospedando a nossa rádio aí nessa cidade tão bonita que é São José dos Campos, uma progressista cidade do estado de São Paulo. O Valmir, de Brasilândia, de Minas. Valmir, eu já cantei aí em Brasilândia. Fiz um show muito tempo aí, na época da campanha do Zé Pinico. Eu cantei, Brasilândia pertencia ainda a João Pinheiro. Hoje está emancipada, né? Fica, o município, João Pinheiro era um dos maiores municípios de Minas. Pra vocês terem uma noção, da sede até Brasilândia dá mais de 100 quilômetros, né? Eu estive lá e cantei. O Valmir está lá, ele acompanha o nosso programa pela Boa Vista FM 96,5, do meu amigo Humberto Neiva, lá em Paracatu, nas Minas Gerais. Clay, tem como você tocar para mim o Menino da Porteira? Valmir, na hora, rapaz, aqui você não pede, não, aqui você manda. O meu amigo grandalhão Sérgio Reis, o Menino da Porteira. Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino, de longe eu avistava a figura de um menino que corria, abria a porteira, depois vinha me pedindo. Toque o berrante, seu moço, que é pra eu ficar ouvindo. Quando a boiada passava e a poeira ia baixando, eu jogava uma moeda e ele saía pulando. Obrigado, boiadeiro, que Deus vai acompanhando, pra aquele sertão afora meu berrante ia tocando. Caminho dessa vida, muito espinho eu encontrei, mas tem um calor mais fundo do que isto que eu passei. Na minha viagem de volta, qualquer coisa eu cismei, vendo a porteira fechada, o menino não avistei. Apiei do meu cavalo no ranchinho beira-chão, vi uma mulher chorando, de saber qual a razão. Boiadeiro, veio tarde, veja como me estragou. Quem matou meu filhinho foi um boi sem coração. Vejo a sua imagem, o seu rangido tão triste, mas parece uma mensagem daquele rosto trigueiro desejando me boa viagem. A cruzinha do estradão, do pensamento não sai. Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais. Sei que o meu gado está, este pedaço de chão berrante eu não toco mais. Sérgio Reis, do Ted Vieira e Luizinho, um dos clássicos da música sertaneja do Brasil, O Menino da Porteira. No próximo bloco, eu tenho uma dica de solidariedade para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A gente é que nem um vaso de planta, né? Se não cuidar, se não aguar, se não podar, se não tirar os insetos e tudo, vai ficando feio, vai murchando, pode até morrer. Nós somos do mesmo jeitinho. Eu tô falando isso, minha amiga, você gosta de ficar bonita, não gosta? Então eu tenho a solução para você. Presta atenção, já está à venda a mais revolucionária linha de produtos de beleza. Puro Ômegas. Anote esse nome, hein? Puro Ômegas. Uma inovação que vai ajudar todas as mulheres a ficarem mais saudáveis e mais bonitas. Shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma linha completa de hidratantes da melhor qualidade. Todos os produtos Puro Ômegas contêm na sua fórmula os ômegas 3, 6, 7 e 9, a maior descoberta da ciência em benefício de sua beleza e de sua saúde. Você tem três maneiras para comprar Puro Ômegas: no representante exclusivo aí na sua cidade, na loja virtual www.saudecombeleza.com.br ou pelo Televendas no horário comercial de segunda a sábado, 61-3532-6993. 61-3532-6993. E se disser que ouviu o recado aqui no programa Cleito Aguiar, você vai ganhar R$2 de desconto em cada produto. Puro Ômegas é mais saúde, é mais beleza. A dica do programa de hoje é uma dica de solidariedade. O meu amigo, grande comunicador lá de Ouro Preto do Oeste, que tem o programa dele lá em Rondônia, lá na 98, na 95,1, na Rondônia FM, meu amigo Nilson Lombardi, ele me mandou uma mensagem. Ele ficou sensibilizado com o fato que foi levado ao ar pela TV Nativa. Ele não fala aqui de onde é que é essa televisão, 66 no Mato Grosso, né? Cleiton, o seu Claudemir, ele tem uma filha que se chama Maria Clara e mais 5 filhos. E ele cuida sozinho desses 6 filhos. Cadê o diabo dessa mulher, desse caboclo, hein, pá? Ele não falou aqui, não. Ó, o cérebro da menina não se desenvolveu completamente e ela tem uma cabeça muito grande. Estou vendo a fotografia dela aqui. E ela é totalmente dependente dos cuidados do pai. Ele, para tomar conta disso, você imagina uma pessoa, um homem, porque o homem não tem muito jeito para tomar conta de menino, não. Tomar conta de 6 meninos não é brincadeira, não, né? E aí ele não pode trabalhar, tem que fazer um tratamento médico adequado para a filha, ele não tem condição. E a televisão colocou no ar esse caso para tentar sensibilizar, primeiro, as autoridades que têm a obrigação de dar o atendimento. E segundo, as pessoas de bom coração, as pessoas solidárias que podem se unir para levar comida para eles lá, comida, coisa de casa, né, roupa. Imaginou um camarada com 6 meninos, eu tenho 3, trabalho, não tem problema nenhum e é uma dificuldade danada. Você imagina esse coitado aí com 6 meninos dentro de casa, né? Então é o seguinte, a TV Nativa colocou no ar e ele abriu, a televisão abriu uma conta bancária para receber as doações de voluntário. Mas não tem como eu passar isso aqui. Eu vou dar o telefone do seu Claudemir, anote aí, ó. 66-8461-5894. 66-8461-5894. Ou então, a própria TV Nativa, o telefone 66-3521-1712. É melhor ligar na televisão logo, né? 66-3521-1712. Hoje está tudo fácil, né? Você pode entrar no YouTube, escrever lá a história do seu Claudemir, né? E com a Maria Clara da TV Nativa, que você vai ver essa reportagem que tocou o Nilson Lombardi lá, tocou a mim e com certeza vai tocar as pessoas de bom coração, as pessoas solidárias, né? Tomara, viu, Lombardi, que as pessoas se compadeçam e ajude aí o seu Claudemir. Não é brincadeira, não. A situação dele, eu fico imaginando aqui o que pode ter acontecido, né? Você imagina, rapaz, um homem cuidar de 6 meninos. Homem é bicho, dá conta desses trem, não. O meu amigo Leonardo, ele vai cantar agora, atendendo um pedido. Essa ouvinte aqui participou, a Mariane. Mariane é lá de Itarana, no Espírito Santo. Ela participou o ano inteiro do meu programa, né? E com certeza, hein, Mariane, você vai participar, continuar participando em 2014. Ela mandou hoje aqui a lorota do programa, mas pediu uma música também. Então eu vou tocar a música agora e daqui a pouco eu trago a sua lorota, tá bom? O goiano da voz de mel, Leonardo, nada mudou. Falo que passou, digo que acabou, mas dentro de mim nada mudou. Falo que esqueci, não é bem assim. Tem muito de nós aqui dentro de mim. Fala que passou, diz que acabou, mas dentro de ti nada mudou.

é pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim. Eu já pensei assim, até sofri demais. Será, meu Deus, enfim, que eu não tenho paz? Será, meu Deus, enfim, que eu não tenho paz? No Cantinho do Rei, Fagner interpretando uma música de Roberto Carlos, Custe o que Custar. Alô, nota boa de hoje. Ó, e é o seguinte, eu não vou duvidar, porque foi uma mulher que mandou pra nós, a Mariane, lá de Itarana, no Espírito Santo, né? As 8 maiores mentiras contadas pelas mulheres, segundo a Mariane. Primeiro, a mulher vira e fala assim pro marido: vai se divertir com seus amigos, eu não ligo você sair sozinho, não. A segunda mentira: nossa, presente? Não precisava, meu amor. Essa aqui é clássica, né? Hoje não, meu bem, hoje eu tô com dor de cabeça. A quarta, a mulher chega em casa carregada de sacola e fala: ô, meu bem, eu só comprei porque tava na promoção. Essa aqui também, principalmente nessa época, a mulherada fala, né? Olha, segunda-feira eu começo a dieta, né? Agora, essa mentira aqui, essa aqui as mulheres contam, e essa é uma mentira séria mesmo, viu? Eu fico pronta em 10 minutos. Aí o cara espera uma hora. A outra que a mulher gosta de contar: eu me arrumo para me sentir bem, não para os outros. Porque, na verdade, as mulheres se vestem para as outras mulheres, né? Porque mulher, homem, olha assim, sabe se tá bonito ou sabe se tá feio. Mulher não, mulher sabe os detalhes tudo, né? E a oitava maior mentira que as mulheres contam, essa aqui, todo marido já passou isso aqui, né? A mulher abre assim a porta do guarda-roupa, que tá inchado de tanta roupa, e fala assim: ah, não tem uma roupa pra eu vestir. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Maviar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Maviar. Reserve um espaço em sua festa e agende o show Saudade Nacional, o show que vai sacudir a estrutura de sua cidade. Vocês vão rever os maiores comunicadores e cantores do rádio brasileiro. É Edelson Moura. Uma paixão que nasceu de uma canção de amor machuca muito o coração. Márcia Ferreira. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. Chorando se foi quem um dia só me fez chorar. E Cleiton Aguiar. Sou lá da terra do trem do ar. Eu vim de onde só falo o que convém. Gosto de leite, pudim, pernil assado, requeijão, queijo ralado, comelado de engenho. Juntos, no mesmo palco, matando saudades do tempo da Rádio Nacional. Os bons tempos voltaram com o show Saudade Nacional. Para contratar, é só ligar 61 9981 3601. Uma exclusividade RBN Música. Bom, 2014 já começou, tá na hora de você tomar as providências, você dar uma arrumada na sua vida em 2014, viu? Eu, em 2013, eu mesmo segui o meu conselho e posso dizer para vocês que eu estou muito satisfeito. Hoje eu sou um representante ao Porte Jeans aqui em Brasília e na região. E você também tem essa grande oportunidade de você ganhar dinheiro, sendo você, aí na sua cidade, um revendedor ao Porte Jeans. Calças, bermudas, saias, toda uma linha para homens e mulheres do melhor jeans produzido no Brasil. Direto da fábrica em Toritama, Pernambuco, você compra com possibilidade de lucrar até 100% e ainda dá um baile, vender muito mais barato que a concorrência. Isso é uma oportunidade para lojistas, representantes, sacoleiros e até para quem tem família grande. Vale muito a pena, eu posso garantir para vocês. Entre em contato com o telefone 61 9981 3601. 9981 3601 é um telefone da Vivo, ou 8143-8802, 8143-8802, da TIM. A entrega é via transportadora para qualquer lugar do país. É, você pode ligar agora e transformar-se num revendedor Oporte Din. Você começa que nem eu, fazendo pequenos pedidos, vai crescendo. Eu já estou pedindo de caminhão, né? Logo, logo você vai ter sua própria loja. Seja um revendedor Oporte Din, o Jeans do Brasil. Abraçando os meus amigos de São José do Mantimento, nas Minas Gerais, onde no mês de junho eu vou ter o privilégio de fazer um grande show, Cleiton Aguiar e o Grupo Feijão Tropeiro, e dividindo o palco com Chico Rei Paraná, na grande festa do mês 6 do mês de junho, que acontece em 2014, lá em São José do Mantimento, nas Minas Gerais. Quem está promovendo o evento é o prefeito Kleber Sabino, né? E quem intermediou lá foi o Diego, da rádio. Tô aguardando, viu, Diego? Só marcar a data, o dia certinho, para eu poder anunciar. E o empresário Chico Rei tá me cobrando para definir logo a data lá, tá bom? Por favor, você me mande o mais rápido possível, você me dá uma ligadinha aqui pra gente confirmar o dia, para eu poder, inclusive, anunciar aqui, tá bom? Aniversariando hoje o Valmir Clabuchar, Claudinete Alves Valentim, lá no Paraguai, Antônio Paulo Felisberto da Silva, Josélio Ferreira, Josi Vieira, Isabel Regina Silva Palmas, Daniel de Biasi, Viviane Lemos, Gerson Duarte Mota, Jason Gomes, Helder Santana, aqui em Brasília, marido da cantora Luna Marcolini, Bruno Reis, Cláudia Xavier Brian. Todo mundo aniversariando, e você que está de aniversário ou não estava sabendo, né, receba os nossos votos de muita paz, muita luz e um 2014 de muitas realizações. A oração de hoje, quem me mandou, foi o Martiniano Costa Filho, lá de Paraguaçu, nas Minas Gerais. O Martiniano, eu não sei o que aconteceu, você me pediu para atender sua carta no dia 12 de dezembro. Mas a carta extraviou e eu só recebi ela hoje, porque a dona Alice, que é a mãe do Martiniano, fez aniversário no dia 12. Mas antes tarde do que nunca, não é não, Martiniano? Dona Alice, parabéns atrasado para a senhora aí, Feliz Natal, bom 2014. E eu vou fazer agora a oração que o seu filho mandou fazer para a senhora, tá bom? Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Pai, tu sendo Deus, quiseste mostrar entre nós tua face materna. Por isso, criastes todas as mães. Peço-te por minha mãe, sinal concreto e visível de teu amor entre nós. Multiplicai os seus dias em nosso meio. Acompanha-a em todo riso e em toda lágrima. Todo trabalho e toda prece, todo dia e toda noite. Que tua bênção cubra de luz a vida de minha mãe, para que inundada de ti, ela seja sempre mais presença do divino em minha vida. Amém. Bela oração, isso aqui foi o Martiniano mesmo, que pelo jeito foi ele mesmo que escreveu, né? Dona Alice, um beijão para a senhora, muita paz, muita saúde e felicidades, tá bom? Música nova do cantor Tom Kleber, Não É Brincadeira. Não é brincadeira amar alguém assim, ter que correr atrás, sangrar até o fim, chorar de tristeza vendendo solidão, sair de bar em bar vivendo de ilusão. Não é brincadeira ver ela com outro, e eu aqui por dentro vou morrendo aos poucos. Te ver com outro cara beijando outra boca, gostar de alguém assim é uma coisa louca. Não é brincadeira que seguir em frente sem olhar pra trás. Andou de qualquer jeito, não me serve mais. Eu vou cuidar de mim, tentar te esquecer, sei lá. Não é brincadeira ter que amar alguém que não me deu valor, ter que chorar, sofrer pra amenizar a dor. Saudade e solidão eu já mandei embora. Agora não é brincadeira ver ela com outro, e eu aqui por dentro vou morrendo aos poucos. Gostar de alguém assim é uma coisa louca. não é brincadeira. Tem que seguir em frente sem olhar pra trás. Andou de qualquer jeito, não me serve mais. Eu vou cuidar de mim, tentar te esquecer. Sei lá, não é brincadeira. Tem que amar alguém que não me deu valor. Tem que chorar, sofrer pra amenizar a dor. Saudade, solidão, eu já mandei embora. Não é brincadeira. Tem que seguir em frente sem olhar pra trás. Andou de qualquer jeito, não me serve mais. Eu vou cuidar de mim, tentar te esquecer. Sei lá, não é brincadeira. Tem que amar alguém que não me deu valor. Tem que chorar, sofrer pra amenizar a dor. Saudade, solidão, eu já mandei embora. Agora. Tom Kleber, não é brincadeira, pro pessoal da Investe Flor Curvelo, lá nas Minas Gerais, na terra do meu saudoso amigo Marcos Nassif. Um abração para os meus amigos de Curvelo, um abração lá para Diana Meirelles, lá em Guanhães, no estado de Minas Gerais. Ela que aprendeu a escutar de novo o nosso programa, né? Sintonizou na internet, está achando bom e eu estou achando melhor ainda. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta Goiá. Essa aqui é exclusiva, ninguém tem essa música, só eu, viu? Relembrando Goiá, Vadico e Vidoco, Zé da Carolina. Naquele rancho afastado, vive um caboclo calado, só uma viola que chora. Pois só ela que sabia a dor que o Zé sentia por alguém que foi-se embora. A história da sua vida é bem triste e comovida, seu destino é cruel. Mas ela julga o culpado por sempre ter confiado no amor de uma mulher. Desde criança, que o Zé da Carolina namorava uma menina lá no sul do Paraná. Cresceram juntos e na mais doce harmonia e juraram que um dia haveriam de casar. Foi numa tarde lá pro fim do mês de julho que os dois com todo orgulho deram sim aos pés do altar. Mas pobre Zé, a alegria foi tão pouca. Hoje tem a vida louca, seu destino é perdição. Mas se um dia voltar Relembrando Goiás, Dico e Vidoco, Zé da Carolina pro Aldo Rogério. Ele é de São Felipe do Oeste, em Rondônia, e ele curte o nosso programa pela Migrante FM. Aldo, um abração para você, um abração para a turma boa de São Felipe do Oeste, esse estado que eu gosto tanto, que é o estado de Rondônia. A frase irretocável do programa de hoje foi extraída do livro Sementes de Felicidade, do nosso colega da Rádio Estúdio Brasil, Lourival Lopes. As imperfeições do caráter endurecem o coração. As imperfeições do caráter endurecem o coração. É a frase irretocável de Lourival Lopes. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Juan e Roberto. Você está ouvindo o programa Cleitão Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleitão Aguiar. Eu passei duas semanas de folga, de recesso na televisão. E estamos voltando amanhã, viu? Amanhã, terça-feira, às 11 horas da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, direto da capital de todos os brasileiros. Você pode assistir o nosso programa pelo canal local, também pelo 175 da Sky, 139 da Oi, 248 da GVT, 133 da Claro, 237 da Vivo, 714 da CTBC, no canal C1 das Parabólicas ou direto em tempo real no site rbtv.com.br. Toda terça-feira, com repeteco no domingo, terça-feira às 23 horas, domingo às 22 horas, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar, pela Rede Brasil de Televisão para o Brasil e o mundo. Eu vou abrir a discoteca do Cleitão para a dupla Juan e Roberto. Bebo com meu dinheiro. Já tive mulher que maltratou meu coração. Já tive mulher que me tirou da solidão. Eu gosto da noite porque gosto de beber. Bebo com meu dinheiro e não quero nem saber. Já tive mulher que maltratou meu coração. Já tive mulher que me tirou da solidão. Eu gosto da noite porque gosto de beber. Bebo com meu dinheiro e não quero nem saber. Não adianta falar da minha vida. Da minha vida quem cuida sou eu. Se as minhas contas estiverem atrasadas, se eu não pagar vai sujar o nome meu. Aí é que vem a palavra do ditado: não pago conta com dinheiro de ninguém. Já tive mulher que maltratou meu coração. Já tive mulher que me tirou da solidão. Eu gosto da noite porque gosto de beber. Bebo com meu dinheiro e não quero nem saber. Hoje a casa vai cair. Fale dos outros, mas não fale mal de mim. Se a sua vida hoje anda tudo errado, é porque só abre a boca pra falar papo furado. Aí é que vem a palavra do ditado: não mete o bico onde você não é chamado. Já tive mulher que maltratou meu coração. Já tive mulher que me tirou da solidão. Eu gosto da noite porque gosto de beber. Bebo com meu dinheiro e não quero nem saber. Hoje a casa vai cair. Fale dos outros, mas não fale mal de mim. Se a sua vida hoje anda tudo errado, é porque só abre a boca pra falar papo furado. Aí é que vem a palavra do ditado: não mete o bico onde você não é chamado. Já tive mulher que maltratou meu coração. Já tive mulher que me tirou da solidão. Eu gosto da noite porque gosto de beber. Bebo com meu dinheiro e não quero nem saber. Já tive mulher que maltratou meu coração. Já tive mulher que me tirou da solidão. Eu gosto da noite porque gosto de beber. Bebo com meu dinheiro e não quero nem saber. A discoteca do Cleitão apresentou para o Brasil e o mundo Juan e Roberto, Bebo com Meu Dinheiro. Gostou? É só pedir que eu toco de novo. Anote aí o telefone do ouvinte, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 7 da noite, 61-3532-6993. 61-3532-6993. 6993. Atenção, meninos, a turminha do cabelinho arrepiado, que eu vou trazer um grande mestre. Esse é um grande agente da cultura do Brasil, né? A Faculdade da Música apresenta o mestre Rolando Boldrin, Folha Seca. Folha seca cai na mata verdejante que o vento leva distante do ramo que ela nasceu. O meu destino é igual à folha seca, por também me ver distante de um amor que já foi meu. A folha seca arranca e o vento leva, não volta mais. E o corguinho corre, corre sem parar, vai carregando as folhas secas para o mar. Enquanto eu choro, suspiro em vão, uma folha na solidão. Enquanto aquela que eu amava não voltar, esses meus olhos não se cansam de chorar. Destino é viver abandonado, foi tão triste o meu passado, cheio de desilusão. Por isso hoje tudo no mundo é tristeza, eu pertenço à natureza como as folhas do sertão. A folha seca arranca e o vento leva, não volta mais. E o corguinho corre, corre sem parar, vai carregando as folhas secas para o mar. Enquanto eu choro, suspiro em vão, uma folha na solidão. Enquanto aquela que eu amava não voltar, esses meus olhos não se cansam de chorar. A Faculdade da Música apresentou o grande mestre Rolando Boldrin, Folha Seca, para minha querida amiga, sambista de primeiríssima qualidade, já foi, né, rainha do Carnaval de Brasília, Neide Paula Lima, que está chegando para fazer parte do Facebook do Cleita Guiar. Neide, um beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? O dono do sucesso, Eduardo Costa, Duvido. Melhor que eu, coração tá de ponta cabeça, não entende como te perdeu. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também está sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que você